Como sabemos, jogar poker é muito mais do que clicar alguns botões. Precisamos de várias informações sobre a mesa, adversários, estatísticas e, claro, né? Estudar mais sobre o que cerca o jogo. No episódio de hoje, iremos falar sobre algumas ferramentas de apoio, o que elas fazem e quais as opções disponíveis para melhorar nosso jogo e o preço de cada uma delas. E aí, podemos dar as cartas? E aí galera, bem-vindo a mais um episódio aí do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto e estou aqui com o Rafael Pimenta. Fala galera, e aí, tudo bom? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ferramentas de apoio. É, ferramentas mais do que necessárias para quem joga poker online e até offline hoje em dia, né? É, principalmente as de estudo, né? É, exatamente, serve muito para estudo e a gente vai falar sobre várias delas aqui para quem não está familiarizado. A gente vai dissecar algumas dessas ferramentas para que a galera que não conhece, eventualmente, passe a conhecer. Antes da gente entrar no assunto principal, vamos fazer uma breve menção aqui, um feedback que a gente recebeu. Né? Recebemos um feedback de um jogador profissional de Salvador, né, Edmar. Ele entrou em contato com a gente para dar os parabéns sobre, por conta do podcast, que gostou muito e tal, que ele não sabia, que passou a ouvir nosso podcast. Eu já cheguei a fazer coach com ele uma vez, e ele é um cara que manja muito do jogo. E ele fez um breve comentário que eu acho interessante a gente falar aqui, que ele disse que talvez o podcast esteja muito longo. Eu entendi que talvez essa pudesse ter sido uma impressão não só dele, talvez de outras pessoas também. E aí a gente vai aí aqui fazer uma meia-culpa com relação a isso. A gente, desde quando a gente criou o podcast, a ideia era não fazer episódios muito grandes. Mas assim, a gente está pagando o ônus de tentar fazer um conteúdo de maior qualidade. Porque a ideia não é somente ser mais uma mídia que fala sobre poker. A gente quer dar o nível de profundidade que cada conteúdo merece, né? Então a gente está preferindo fazer episódios um pouco mais longos do que acabar pecando com o objetivo sempre de fazer episódios mais curtos e deixar passar alguma informação que a gente julga importante. Então é por isso que nossos episódios têm durado uma hora e dez, às vezes um pouco mais, entrevistas um pouco mais e tal, mas é sempre com esse foco, é com foco de sempre discutir os assuntos até onde o assunto exigir, entende? Então é por isso que a gente tá se justificando, certo? Mas sem mais delongas, vamos pro assunto do episódio 12. Então, o que são ferramentas de apoio? Ferramentas de apoio são ferramentas, são softwares, além do software que a gente utiliza para jogar o poker em si, né? O software do PokerStars, do 888 e etc. São outras ferramentas que nos auxiliam a aprender e a jogar o poker, né? Existem diversas dessas ferramentas de várias categorias diferentes e a gente pretende aqui falar sobre cada uma dessas ferramentas que a gente achou que são as mais importantes para que a galera que joga online utilizar e tal. Pois é, dentro de algumas dessas, né, a gente tem ferramentas que ajudam a gente a fazer cálculo, entender um pouco mais sobre a jogada, se a jogada foi boa, se ela não foi. A gente consegue ter algumas decisões mais facilitadas depois que a gente percebe que errou, principalmente com a gente fazer um cálculo de equidade, por exemplo, fazer pesquisas também é muito importante, né? Ferramentas que ajudam a gente a pesquisar aí sobre os outros jogadores, né? Para conhecer um pouco mais. E também sobre o HUD. O HUD é uma ferramenta que basicamente todo jogador regular utiliza hoje em dia, né? Que são os Heads Up Displays, né? Elas servem para trazer as estatísticas de cada jogador, que ela, na verdade, ela é gerada por conta de mãos jogadas previamente, né? Tipo, se você tem um database lá de um certo jogador que você jogou 100 mãos contra ele, você consegue ter algumas estatísticas contra ele. Se você ficasse anotando mão por mão, você ia conseguir fazer essa conta. O HUD, ele já te traz essas informações de bandeja, né? Então ela já te auxilia, já te ajuda bastante. Algumas dessas ferramentas, como o Holding Manager, por exemplo, e o Poker Tracker, que tem funções muito parecidas, muito, a diferença que eles têm é muito pouca, normalmente é só nomenclatura mesmo, poucas funções que um não tem, o outro tem. Mas o Holding Manager e o Poker Tracker são as mais conhecidas e as mais utilizadas, eu acredito, hoje em dia, né? Dentre as ferramentas de HUD, eu acho que essas são as mais completas, as duas, né? O Rafa usou o Copilot, né, Rafa? Dentro dessa categoria de HUDs, eu testei algumas das outras ferramentas, né? O Murilo já conhecia aí o Holding Manager, o Poker Tracker, eu pensei em conhecer o Poker Tracker também. Eu testei uma outra que eu gostei muito, né? Que foi o Copilot. E ela é bem completa, ela é simples, ela não é pesada como é o Holding Manager. Exato. O Holding Manager, eu usava o Holding Manager por um bom tempo, man. Mas a minha máquina não tava aguentando, sacou? E aí eu passei a usar o Poker Tracker, que é bem mais leve do que o Holding Manager. E como eu falei, ele tem funções muito similares. Então, não tá perdendo muito, sacou? Tipo assim... Ninguém discute que o Holding Manager ela é a melhor ferramenta. Só que ela é também a que mais exige da máquina que você está utilizando. Você precisa ter um HD muito bom, você precisa ter uma memória muito boa. Exato. Assim, se você tiver tudo isso e tiver o Poker Tracker, pô, sua máquina vai voar, sacou? Com o Holding Manager, sua máquina vai ficar de boa. A diferença é essa. E assim, se você parar para pensar em questão de investimento, eu acho que não é um investimento caro. Quando você pensa que, pô, $60, aí você vai fazer a conversão lá e tal, 3,50, seja lá qual for o dólar do dia que você for cotar, mas... Acho que tá 3,20 e pouco hoje. Rapaz, hoje eu vi doleiro vendendo de 3,80. Mas enfim, isso não é um caso, vai depender do dia que você fizer a cotação, né, de toda forma. Assim, tanto o Holding Manager quanto o Poker Tracker, eles têm um valor igual, que é o Small Stakes, que vai até buy-ins de $22, $25, eu acho, para torneio City Go, e vai até NL25, né, custa $59, e o Full, que é para todos os limites, ele custa $99. Aí você tem que escolher entre a versão de Holden ou de Omaha. Então, tanto pro Holden Manager quanto o Poker Tracker funciona da mesma forma. Se você quiser a versão full, monstruosa lá, Power, que tem o Holden e o Omaha... Tanto para o Holden quanto para o Omaha... É 159, né? $159. Agora, mas assim, como é uma ferramenta que te auxilia muito... Ajuda, principalmente se você estiver jogando multitabling, que não dá pra ficar prestando muita atenção, e ela te dá algumas informações já, vale a pena, vale muito a pena. Aí a gente também tem outras ferramentas que são mais baratas e outras que são free, como no caso do Givaro. Ela é free, ela tem a versão free, mas tem a versão também de você poder pagar um valor mensal, $5, né? Lembrando também que, tipo, lá não tem essas ferramentas todas que a gente encontra nas outras ferramentas de HUD. Talvez caiba a gente escrever um pouquinho como é que funciona o HUD, para quem eventualmente não conhece. As ferramentas, os softwares que a gente utiliza para jogar poker, eles salvam na sua máquina arquivos que descrevem cada uma das mãos que foram jogadas. Então o HUD coleta... Esses dados desses arquivos e geram para você estatísticas em cima desses arquivos praticamente em tempo real, né? Com um delayzinho configurável lá e tal, de alguns segundos. Então é assim que os HUDs funcionam, né? Alguns utilizam esses dados de maneira mais completa, com um nível de profundidade maior, que é como a gente já mencionou, o Holding Manager, o PT4, né? E outras procuram fazer a coisa de maneira mais simples. Você tem milhares de estatísticas e algumas você não tem tantas estatísticas assim. Eu utilizei o Copilot, ele é completo, né? Ele é amigável para o usuário, você configura tudo que você pensar nele. Eu gostei muito, vale a pena. Tem a versão trial lá, quem quiser testar, acho que vale a pena. Ele não é muito conhecido da galera, né? Eu peguei num fórum uma dica desse cara, num cara que mencionou e testei e gostei e tal. O Copilot, o valor da licença dele é $80, a versão 5. Para quem já tem versões anteriores, eles cobram o valor de $35 para atualizar para a versão nova, com mais funções e tal. Tem o Jivaro, que o Murilo mencionou, né? O Jivaro, ele tem se popularizado aí, ele tem a versão free. E a versão free, ele te dá três estatísticas básicas, que é o VPIP, o PFR e o fator de agressividade. Então, a gente não vai falar sobre o que são essas estatísticas aqui, quem tiver interesse, dá uma pesquisada, quem eventualmente não conhece. Mas assim, são poucas estatísticas, mas que já ajudam pra galera que joga lá embaixo e tal, que tá começando a jogar várias mesas e que não consegue observar a ação em todas elas. Então acho que vale a tentativa para quem acha que não pode ainda arcar com o valor de uma ferramenta mais robusta. Pode se utilizar do Jivaro aí, é fácil assim, rodou e ele se adequa à tela do PokerStars e tal, e você usa de boa. Eu não sei como é que tá hoje em dia, man, mas eu lembro que logo quando lançou a galera reclamava bastante que dava muito bug no Jivaro. Na verdade ele tem, é porque tem muita gente que não sabe usar a parada direito. Tipo, ele tem um detalhe que a galera não se liga, que é o seguinte: você só consegue utilizar ele junto com o PokerStars, por exemplo, se o PokerStars não estiver sendo rodado como administrador. Então, quando é que isso acontece? Por exemplo, quando você roda o PokerStars, ele pede atualização. Então, nesse momento que ele está atualizando, ele está utilizando rodando o software como administrador. Aí, nesse caso, o Jivaro não consegue utilizar. O que você faz? Fecha o PS e abre de novo. Aí ele passa a funcionar, sacou? Mas a galera não lê os disclaimers lá e tal, não lê o help e acaba se passando. Mas o bug principal que dá o Jivaro é esse. Ele não roda quando o PS tá como admin. Mas aí quando você fecha e abre, e o Jivaro se acopla legal e roda direitinho. Ele tem essa versão free, ele tem uma versão mais completa, digamos assim, com outras estatísticas, nada como o Role Manager ou como o PokéTracker 4, por exemplo, mas é mais completa. Ela lhe dá estatísticas por street. Então você tem lá as estatísticas, o fator de agressividade no flop, o fator de agressividade no turn, né? Algumas outras estatísticas para cada street dos adversários. Ela é mais completa e essa versão ela é premium. O Jivaro cobra $5 mensais. Então você paga por mês. E uma ferramenta leve também, né? Bem leve, bem levinha e tal. Você roda em qualquer máquina, de boas. Tem um último HUD que a gente separou para falar com vocês aqui, que é o FreePokerDB. Ela é uma ferramenta open source, código livre e tal. Ela, de todas, ela é a free-free, né? Como se pode deduzir, né? Ela é totalmente de graça, mas assim, ela é meio tosquinha, né? Ela é chatinha pra configurar e tal. Mas é de graça, inclusive, né, eu tô testando os layouts dela. Ela não é um Jivaro que é free, mas não é completo. Mas também não é um PokerTracker que é completo e que é pago. Ele é aquele completo e incompleto, né? É um negócio meio paradoxal aí. Ela lhe dá mais estatísticas que o Jivaro, por exemplo. Lhe dá mais estatísticas que o Jivaro. Mas ela é chatinha de configurar, né? Uma série de configurações lá, não tão intuitivas. Você tem que ir mexer nos parâmetros lá com a Mazurra. Mas eu acredito que a partir do momento que você consegue configurar, né, e deixar ele ajustado da melhor forma possível para você, ele deve suprir várias necessidades básicas aí, né, velho? Ele supre, sim. Se você se dedicar ali um tempo a configurar ele, você faz isso uma única vez, daí em diante você passa a utilizar, e eu tenho certeza que a galera que não quer gastar muito com um HUD mais caro vai ter uma melhora no seu jogo utilizando ele. Então tem essas opções aí de HUD. Uma outra categoria que a gente separou aqui são as ferramentas de pesquisa. A mais conhecida por todo mundo é o Sharkscope. Como é que funciona o Sharkscope? Você tem um site lá, de alguma forma ele coleta os resultados dos jogadores em cada um dos sites. Então, por exemplo, você está jogando no 888. Aí você tem lá um adversário que está na sua direita, está te incomodando e você acha que ele está jogando bem, você quer saber informações dele. né? Aí você pega, enquanto você tá jogando, você alterna e joga o nome dele no site e pesquisa, pronto. Aí ele vai lhe dar todas as estatísticas de resultado daquele cara, né? Quantos torneios ele tem, qual é o ROI dele, o buy-in médio, enfim, o gráfico, se ele tiver, também usar o Sharkscoop. Então ele dá essas estatísticas que você consegue traçar um perfil daquele adversário. E seu também. Você pode jogar seu nome lá e acompanhando sua evolução. Inclusive, o Sharkscoop, ele tem um próprio HUD. A diferença é que o HUD do Sharkscoop não é com base nas mãos que você tem. É com base nos torneios que o vilão jogou. Ou seja, ele te traz informações direto do site. Você não precisa ficar abrindo o site para ficar pesquisando nem nada. Custa $99. Mas você não precisa ficar pagando sempre, como as outras opções do Sharkscoop de pesquisa, que você tem que ficar pagando mensalmente, trimestral, anual, enfim. Esse HUD do Sharkscoop, ele, na verdade, não é um HUD, é um hand tracker que ele chama, né? Que assim, ele vai buscar no Sharkscoop as informações do jogador e vai te trazer direto na mesa. Simples assim. Ele vai trazer as opções que você escolher, né? Quantos jogos o cara tem, qual é o ROI dele, enfim. Tem várias informações que tem no Sharkscoop e que ele vai te dar direto na mesa. Com relação às pesquisas em si, você tem lá planos que variam de $6 mensais até $26 mensais. E aí você tem lá 10 pesquisas, 150 pesquisas, 1000 pesquisas. Exato. E como eu falei, você pode também escolher se você quer assinar um mês só, ou se você quer assinar por um ano. Você tem essa possibilidade também de escolher aí um mês, 3 meses, 6 meses e um ano. É, exatamente, é muito útil o Sharkscoop. Especialmente ali, chega ali na mesa final. É, ali tá ali pertinho, tá na retinha ali, pá, é sempre interessante. Começar a traçar o perfil, quem é o Shark, quem são os fish pra você explorar. Eu uso bastante, principalmente nesse tipo de sentido aí de você tá numa reta. Tá sempre usando, é importante, eu acho. Você saber com quem que você tá jogando, quem é que você tá lidando ali. Se o cara é regular, se o cara é lucrativo. Aí você vai e se bate com um cara que tem, sei lá, 500k de profit. Porra, esse cara sabe o que tá fazendo, né, man? Então você fica mais com mais cautela, né, man? Pra jogar contra esse tipo de cara, por exemplo. É, por exemplo, a gente consegue também pesquisar, por exemplo, nossos torneios jogados. Quais são os torneios que eu joguei? Six Max. É, e regular, pronto, você filtra em tal período. E aí você consegue ver seus dados com vários filtros, entende? É, esse filtro, na verdade, é só pra quem assinou de alguma forma. É, pra quem é assinante. E você também tem a versão free dela, que são 10 pesquisas diárias, né? Já ajuda de certa forma. Não vai ser lá uma ajuda e tal, mas 10 de graça é melhor do que nenhuma, né? Não, é, se você não tem um volume insano, aquelas 10 já vai ser talvez suficiente pra você chegar no FT lá e tal. Se você joga, por exemplo, o City Go 9 players, você faz uma pesquisa ali de 10 num dia, aí você já pega alguns regulares. No outro dia, se faz de novo mais 10, você já vai filtrando ali os regulares. Exato, separa as notas no PS e já dá nota no cara. Quando você encontrar o cara, você nem precisa pesquisar mais. Você já sabe que o cara é regular, já sabe que o cara é bom jogador, já sabe que o cara é o fish. Já facilita bastante ali. Assim como o Sharkscoop também tem o OPR, Oficial Poker Rating. Ele funciona de uma forma similar ao Sharkscoop, mas ele não é tão completo. E também a gente não encontrou se ele tem uma versão paga ou se não tem. A gente fez uma pesquisa aqui, mas não conseguiu encontrar muita informação sobre ele, não. Mas como a gente tem um Sharkscoop que é bem completo e que ajuda bastante, tá mais do que necessário aí. É, o OPR pode te ajudar? Pode, mas não vai ajudar. Eu acredito que não ajuda tanto quanto o Sharkscoop, porque ele não vai te trazer estatísticas que o Sharkscoop traz, né? Assim como, tipo, por exemplo, o cara não cai muito no early game. Você consegue ver isso no Sharkscoop. No OPR não dá pra ver isso. Assim, o Sharkscoop realmente é mais completo. E a gente não tá querendo fazer nenhuma propaganda de lugar nenhum. Mais uma vez, né? É importante frisar. Só pra lembrar aí, a gente não tá fazendo jabá de ninguém aqui. A gente só tá trazendo as informações. A gente gosta e o que não gosta. Quais são os benefícios e... É, a gente só tá trazendo as informações e o que a gente acha, né? O que, que é realmente é melhor. Se alguém tiver alguma informação sobre o OPR e disser que é uma coisa que é muito melhor e tal, Claro que a gente vai ouvir, vai procurar saber também, pesquisar um pouco mais. Porque assim, a gente fez pesquisa, a gente buscou saber sobre a ferramenta, mas a partir do momento que a gente não encontrou, bom, se a gente não encontrou, então ela é inferior à outra que a gente encontrou, né? Uma outra categoria de ferramentas que a gente separou aqui são as ferramentas que usam no cálculo de equidade. Quais são aí, Murilo? Tem uma ferramenta sensacional chamada Flopzilla. O Flopzilla você consegue fazer análises não só da equidade na mão, mas ela consegue te dar, fazer contas de, por exemplo, você coloca um range no vilão e coloca um flop, por exemplo. Ele consegue te dar as informações de quantas vezes ele acerta aquela mão, quantas vezes ele acerta o flop com aquele range. Acerta aquele flop, né? É, exatamente. Quantas vezes o cara vai estar flush draw ali nessa situação, tendo um range específico lá. Quantas vezes ele acerta dois pares, enfim. Ele consegue te dar uma informação bem direta, assim, desse tipo de situação. Quando você consegue, óbvio, colocar um range no vilão. Ele também te dá a equidade na mão. E nesse tipo de situação, com base no flop, com base no turn river, ele consegue te dar essa situação de equidade. E o Flopzilla, e ele também não é tão caro. Você paga $35 e aí é pro resto da vida. Você vai ter a ferramenta disponível para você. E assim, cálculo de equidade é algo que você vai fazer o resto da vida enquanto jogador de poker. Você tem que fazer. Né? Muitas vezes você se encontra numa situação, uma dúvida que você não sabe se aquela situação era uma situação boa, uma situação mais reveal ou não. E você tem que estar fazendo isso para estar se familiarizando com as situações e saber quando aquela situação ela é lucrativa ou não é. Quem pretende evoluir no poker não pode abrir mão das ferramentas de cálculo de equidade. Né? Você tem que se familiarizar com as situações para quando ela acontecer novamente você já ter uma noção de como é que você está naquela situação. Uma outra ferramenta de cálculo de equidade que também é bastante usada é o Equilab, né? É uma ferramenta do PokerStrategy. Ela é free, ela não é tão completa como o Flopzilla, mas ela é bastante útil. Né? Você também define lá a equidade de um range contra o outro, de uma mão contra um range, por exemplo. Né? O cara chuva uma parada lá, você atribui um range a ele, joga sua mão do outro lado e calcula a equidade da sua mão contra aquele range. Esse tipo de situação é algo que é recorrente, que a gente normalmente tem muitas dúvidas e a maneira de tirar essa dúvida é exatamente utilizando uma ferramenta como essa, né? E salvando aquela situação e no segundo momento analisando ela, né? O Equilab ajuda muito nesse sentido. Inclusive, essa ferramenta você também tem no Poker Tracker. Eu não lembro se no Hold'em Manager tem, mas no Poker Tracker eu sei que tem. É possível que tenha também, né? Porque o Hold'em Manager não completa do jeito que é. É possível. Mas, assim, tanto o Equilab quanto o Poker Stove, que é uma ferramenta muito similar ao Equilab, eu acho que não deve ter diferença nenhuma de um do outro. São free, são ferramentas gratuitas aí que tem no mercado pra gente poder estudar, né? Fazer essas análises de cálculo aí, entender um pouco mais sobre a equidade da mão. E você tem que ter, você tem que se utilizar de pelo menos uma dessas três ferramentas, né? Se você já não utiliza um HUD que contenha uma função dessa, você tem que ter para poder estar variando as jogadas lá criando situações, né? Jogando as situações, na verdade, para poder ir se familiarizando, né? Não existe você evoluir no poker sem utilizar ferramentas de cálculo de equidade. Você tem que saber, não tem jeito. Outra categoria de ferramentas de apoio que a gente separou aqui para cálculo de ICM. ICM ele é muito utilizado em situações de ITM, de mesa final e de sitting goal, para poder calcular o quanto suas fichas representam no valor total ou na premiação que está sendo ali disputada naquele momento. Existem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar, também são ferramentas fundamentais para todo jogador de poker, e você tem que utilizar delas e se familiarizar com alguma delas também. A primeira e talvez a mais utilizada é o ICMizer. O ICMizer ela é uma ferramenta completa, ela atende a grande maioria dos jogadores das situações. Né? Ela tem alguns planos. Os planos dela funcionam como o Sharkscope, né? Você tem você paga mensalmente ou você pode escolher anualmente, enfim. Você tem as versões de pacotes anuais ou mensais. E, além disso, o ICMISA, né, você tem as classificações. Você pode pegar um pacote básico, você só vai fazer análise de ICM, de cálculo de se é uma jogada mais EV ou não. E você tem as versões Pro e Elite. A versão Pro, você conta, além de fazer as análises, você tem estudos sobre CityGo, sobre algumas modalidades de CityGo. É bem interessante, é bem salgada essa a Pro, na verdade, eu acho, né? Porque, por exemplo, se você fizer um pacote anual, ele sai por 159 dólares, né? Mas é um pacote anual, você vai ter o ano inteiro isso. Pra mim é caro, né? Eu também acho. Então, assim, a versão Pro, ela é um pouco mais cara, Assim, a versão básica no ano, ela custa 80 dólares. A versão Pro custa o dobro. Mas em compensação você tem feedback da galera que joga, sacou? Você tem um fórum lá que você pode discutir as mãos pra ter um pouco mais de entendimento sobre a jogada, porque aquilo realmente é ou não mais EV e tal. E você tem a versão Elite, que além disso tudo, você ainda tem um tipo de coaching que é feito no, tipo, pelo Skype, alguma ferramenta dessa de comunicação, né? Que é bem baratinho essa versão Elite, né? 400 dólares. A versão Elite é pancada aí, mas tá incluso o coaching, que seja lá de quem for, deve ser muito bom, né, man? Tem que ser, né? 400 dólares, man. Mas enfim, assim como o ICMISA, tem o CityGo Wizard. Ele funciona de uma forma similar ao ICMISA. A diferença é que o CityGo Wizard, ele é voltado para o CityGo. Ele é focado no CityGo 9 players. Enquanto o ICMISA, ele faz cálculos tanto de chip EV quanto de ICM mesmo, sacou? Então, tipo assim, ICM, ele faz a conta quando você está na mesa final. Ou seja, ele consegue calcular quanto custa cada ficha sua. Em dinheiro, né? De verdade. Não simplesmente ficha por ser ficha. É uma conta diferente, digamos assim. Bom, e também uma outra ferramenta que o Poker Strategy desenvolveu, eu acredito, né, pra galera, é o ICM Trainer. Então ele te dá várias situações de push fold, que o ICM, ICMISA e o CityGo ISA fazem as contas, é com base no push fold, né? Então o ICM Trainer, ele te dá várias situações exatamente para você treinar, né? Então você vai ter várias situações ali para poder analisar, e ele vai te dar depois um resultado, se você fez certinho, o que você errou, qual que é o range correto de dar um call, qual que é o range correto de all-in. É bem interessante, é bem legal de você poder analisar ali. Então as ferramentas de ICM, alguma delas você tem que dominar também, né? Você tem que primeiro conhecer o conceito de ICM, entender a importância dele, e ele é muito importante, e daí utilizar uma dessas ferramentas para fazer as variações e saber mais ou menos qual é a situação de ICM que você está, se vale a pena um call, um shove, se não vale. Muitas vezes tem situações que por ICM você tem que foldar um par alto. Então, esse tipo de coisa você tem que se familiarizar. Por exemplo, uma situação aqui é bem, bem louca você parar para pensar nisso, mas se você tiver num satélite, na bolha de satélite, tem dois caras com, sei lá, dois blinds, um blind, e você tá com cinco blinds e você tá com as, um cara vende all-in e, sei lá, um desses dois caras paga, você tem que foldar o as. É uma coisa meio louca. Exatamente. De pensar. Tipo assim, se o cara que foi all-in tem mais ficha com você que você, e o cara que tava com dois blinds pagar esse all-in, esse as, eu acredito que em algumas situações é fold, sacou? Então, exatamente. É bem louco isso, mas quando você parar pra pensar assim, pô, eu vou foldar um as, mas algumas situações rola esse tipo de coisa. Não necessariamente que seja isso, mas é só um exemplo pra mostrar que às vezes a gente pensa que uma mão boa, muito boa, você tem que pagar e tal. Mas aí você faz uma análise de ICM e percebe que não, que realmente é fold em algumas situações. E você só vai saber que é fold se antes dessa jogada aparecer você já tiver familiarizado com esse tipo de situação. Então você tem que ir utilizando as ferramentas de ICM para poder se familiarizando, para quando essa situação chegar você saber o que fazer. Existem algumas outras ferramentas que não se enquadram nessas categorias que a gente listou anteriormente. Então a gente colocou uma categoria de outras aqui e vai mencionando. Na verdade é uma parte mais para poder estudar também, né, um pouco o seu próprio jogo. Tirando o Table Ninja, que é uma ferramenta que auxilia o jogador, tem muita tela, né? Ele vai ajudar bastante aí o jogador que tem muita tela e ele ajuda você a ficar fazendo vários registros sem você precisar ir pro lobby do PokerStars ou de qualquer outro site que ele rode. Então, assim, o Table Ninja, tanto o Table Ninja quanto o Table Scan, eles não são uma ferramenta de estudo, eles são uma ferramenta de busca de, assim, o Table Scan é uma ferramenta de busca de jogadores em mesas de cash. É focado nos cash games. Então, ou seja, o Table Scan ele vai fazer uma busca lá. Tipo assim, você está pesquisando, sentar numa mesa de NL5, por exemplo. E aí você já tem histórico de mãos na sua database, ou do PokerStars, ou do Hold'em Manager, normalmente. Acho que ele roda com algumas outras ferramentas, contanto que ele gere uma database para você. Então ele vai com base nisso, nessa database que você já tem, que você já gerou, ele vai buscar as estatísticas dos jogadores. E aí com isso você pode criar filtros para pesquisar um jogador específico, um tipo de jogador específico. Por exemplo, se você quer um jogador que tem um VPIP de 40 ou mais, e que tenha um PFR de 60 ou mais, aí você deixa lá esse filtro. Ele vai buscar em todas as mesas do PokerStars que tem esse tipo de perfil. E aí ele vai trazer para você e já vai automaticamente registrar nesse tipo de mesa. É bem legal para quem joga cash, é bem interessante. Acho que muitos jogadores profissionais devem usar esse negócio. Davi, na entrevista que a gente fez com ele, mencionou... Exato, Davi usa bastante. Eu já usei por um tempo também, na época que eu tava grindando um cash. É bem legal, você encontra uns fish bem fácil mesmo. É legal isso, é massa. É que nem pescar de bomba, tá ligado? Além dessas ferramentas de Table Selection e de Table Scan e tal, a gente tem uma outra ferramenta simplesmente indispensável. 100% jogador de poker, que é o Universal Replayer, ou uma outra ferramenta que faça o review, né, para você poder fazer o review dos seus torneios e das suas mãos e tal. Né? No Universal Replayer, você consegue refazer todo um torneio que você tenha jogado. E aí, com isso, você consegue detectar erros e jogadas, discutir jogadas que aconteceram e tal. Todo mundo que faz coach se utiliza dessa ferramenta para rever os torneios dos seus alunos e corrigir os leaks e tal. Então, assim, ela é útil também, ainda independente de coach, né? Você jogou um torneio e se você for pegar aquele torneio e analisar depois, fatalmente você vai encontrar jogadas em que você jogaria diferente. E essa ferramenta da Universal Replay é free? É free. Apesar de que... E se você tiver o Poker Tracker ou o Hold'em Manager, eles também rodam esse tipo de aplicativo, né? Que é fazer, recriar a mesa, né? Na verdade, se eventualmente, né, você não tiver um HUD, tem essa função de replayer, você pode utilizar o Universal Replay de maneira avulsa, né? Você instala ele e tal, ele roda em Java, e aí você consegue reproduzir um torneio, você carrega nele o TXT do torneio, né, que o software salva, e consegue reproduzir. Então ele é muito útil. Ele é indispensável, você tem que utilizar ele sempre, né? Com bastante frequência, inclusive. E aí, como não comentei, o Table Ninja, eu acredito que ele é mais voltado para quem joga City Goal, sacou? Porque você vai registrar ali infinitos City Goals, né? Ele vai organizar as telas para você, ele vai te dar várias ferramentas interessantes para quem joga City Goal, né? pra mim mesmo, o principal é o registro automático. Que, porra, você fica abrindo tela toda hora ali no PS, é um saco. Ele não é tão caro, né? É, você pode fazer a assinatura dele de $5 por mês. É a versão mais barata dele. Você pode fazer também anual de $75. É só voltado pro PokerStars. Você tem a versão que roda vários outros sites, que é $150 por ano. Como a gente normalmente usa para grindar CityGo, eu acredito que o PokerStars é o que mais tem, né? $75 por ano ou $5 por mês. E o TableScan, que eu falei antes, ele tem três versões. Você tem a versão Micro Stakes, que vai até NL10, que custa $20. Você tem a versão Low Stakes, que vai até NL50, que custa $50. E a profissional, que pega qualquer stake, que é $80. Para quem grinda cash game ali, $20 até NL10, não é lá muita coisa, não. É até de boa. E uma outra ferramenta que é um aplicativo que você compra dentro do Hold'em Manager. Né? Ele tem alguns outros aplicativos, mas esse é um aplicativo muito interessante, que é o Leak Buster. Custa $60, mas assim, ele tá lá sempre analisando o seu jogo. Ele vai te dizer onde é que você tá errando, o size bet que você tá dando, se tá muito alto ou se tá muito baixo para aquele tipo de situação. Se você tá abrindo, tá com range muito grande quando não deveria estar. Enfim, ele te dá algumas análises bem interessantes sobre o seu jogo, né? É bem legal. Eu reconheci ele agora. Na verdade, eu já tinha lido sobre ele há muito tempo atrás, mas eu nunca tinha parado para analisar como eu analisei agora, a gente pesquisando. É uma pena que não tenha, quer dizer, pelo menos a gente desconhece, uma ferramenta avulsa para esse tipo de coisa, né? Porque é sensacional a ideia dessa Exato. Ferramenta. Exato, o problema é esse, né? O Hold'em Manager, ela lê o seu jogo, identificar os seus leaks para você, ele sugerir alterações e tal, porra, é uma mão na roda. É uma roda mesmo. Não é baratinha, né? Além de pagar a licença do Hold'em Manager, você ainda tem que pagar por essa ferramenta. Pô, man, mas você parar pra pensar que, tipo assim, você vai investir aí $60 pra uma ferramenta ficar buscando onde é que você tá errando, tá ligado? Às vezes você corrige um leak e esse leak já lhe poupa os $60. Exatamente, já te poupa uma grana aí que você vai transformar em lucro depois, né? É alguma coisa similar, você tem um coach ali integral, sacou? O programa vai estar te analisando. E outra coisa, ele não só te diz o que é que tá errado, não. Ele te dá vídeos de como melhorar, sacou? Tipo assim, ele te indica alguns vídeos de como fazer ajustes nesse seu erro. Bem legal isso, man, bem legal. Se eu ainda estivesse usando o Hold'em Manager, com certeza eu estaria comprado de bola, esse bagulho. Porque é muito interessante isso, velho. Enfim, a gente selecionou essas ferramentas como sendo talvez as principais. Existem outras que a gente acabou não mencionando aqui, né? Mas existem uma série de outras ferramentas, muitas delas utilizadas mais pela galera lá em cima, que joga em high stakes e tal. Mas existem e a galera pode pesquisar e sugerir que a gente comenta aqui, se for o caso, em outro episódio. Mas a gente acha que essas ferramentas que a gente listou, elas são as mais importantes. E muitas delas acessíveis a todo mundo, desde a galera que já joga lá embaixo. Você tem alguma consideração a fazer, Murilo, antes da gente encerrar? É, man, eu acho que é importante, principalmente as de estudo. Eu acho que as de estudo são mais importantes do que HUDs, por exemplo. Mas você utilizar as ferramentas como Universal Replay, tá sempre analisando o que você jogou. Usar o ICMais ali, o ICM Trainer. Tava todo dia treinando as situações de push fold que a gente se encontra muito nos torneios e city goals. Eu acho muito, muito interessante. E fora isso, usar dos HUDs, man. Sempre que puder, sempre que tiver à disposição lá, sendo ele free ou não. Como mensagem final com relação a esse tema, eu digo o seguinte. Com relação aos HUDs especificamente, infelizmente, eu acho que quem não usa o HUD hoje acaba estando um passo atrás, né? Porque do lado de lá, boa parte da galera está usando. E se você não tem aquela informação que o HUD está lhe dando, o outro cara do outro lado tem. E você acaba ficando atrás no quesito informação, né? Então, assim, existem algumas opções free, opções mais básicas, mas que já lhe ajudam bastante, né? Especialmente se você joga multitabling, se você joga várias mesas e que você não consegue captar as informações de todos os seus adversários. Então, nessas situações especificamente, ela é ainda mais importante. Com relação às outras ferramentas, eu posso garantir a vocês que 99,9% dos grandes jogadores se utilizam dessas ferramentas para evoluir, para corrigir seus erros e para poder amadurecer seu raciocínio matemático com relação ao jogo, né? Porque na hora que a situação se apresenta, você não tem aquela ferramenta de imediato para poder lhe dar informação. Então você tem que estar em constante uso dessas ferramentas para que na hora que a situação se apresentar, você saiba exatamente o que fazer, né? Então, assim, a gente tem que tirar um tempo. A gente já falou em outros episódios que você não pode só jogar, você tem que separar um tempo para estudar. E esse episódio vem para somar com aqueles outros, especificamente com outro episódio Estude Poker ou Fique Para Trás, que a gente sugeriu sites e tal. A gente aqui está sugerindo umas ferramentas, né? Então incorpore no seu dia a dia como jogador essas ferramentas e tire um momento para estudar o seu próprio jogo, ou o jogo de outras pessoas que eventualmente cheguem até você e tal, né? E é através dessas ferramentas que a gente faz isso. Então, não fique só jogando, porque você não vai sair do lugar. Essas ferramentas lhe auxiliam a evoluir. Então, tá aí, para quem precisar, as nossas sugestões. Para quem puder comprar, ótimo. Eu garanto que muitas dessas ferramentas não são custo, são investimento. Porque você tira facilmente o que você investiu na ferramenta em alguns poucos meses. Ou, às vezes, num mês só, dependendo do seu ritmo. Você consegue tirar... porque a ferramenta realmente lhe dá uma certa vantagem em vários aspectos. A minha mensagem é essa. Eu esqueci uma coisa. Tanto o Road Manager quanto o Poker Tracker, você pode conseguir, inclusive, sem ter custo. Como que é isso? Você pode conseguir a ferramenta através de um site de poker que é parceiro deles. Por exemplo... O Poker Tracker eu não comprei. O Poker Tracker eu fiz uma inscrição através do site do Poker Tracker no Titan Poker. Fiz o cadastro, né, através dele. E eu tinha que gerar uma quantidade de pontos específicos. E aí eu consegui gerar dentro de 3 meses, se eu não me engano. Eu consegui gerar esses pontos e eles me dão uma senha, uma chave para poder utilizar o aplicativo. É bem interessante também essa outra forma, se você não tiver com uma grana aí para poder fazer isso, mas tiver uma grana, tipo, dentro, uma grana de BR para poder jogar, e você está disposto a mudar o BR para um outro site, é interessante ter essa possibilidade, né? Aí, uma outra dica bem interessante, Murilo. Né? Então, mais uma forma de você obter essas ferramentas. Então, a gente não pode abrir mão delas, né? Não tem como. Enquanto elas forem permitidas, já há muita discussão sobre a legalidade da utilização e tal, que não vem ao caso aqui. Enquanto elas forem permitidas de usar, a gente tem que utilizar, não tem pra onde correr. Antes da gente encerrar, eu gostaria novamente de voltar a sugerir aos nossos ouvintes que utilizem os agregadores de podcast. Pra galera que ouve através do site aí, é rapidinho, instala no celular. Tem um podcast Addict, tem um podcast Republic para Android. Para iOS você tem o aplicativo Podcasts, basta jogar lá Running Twice no aplicativo e você se inscreve e passa a receber os episódios direto no celular, é mais prático. Ouve no carro, ouve no... enfim, onde quiser. É muito mais prático, é uma experiência diferente de você ouvir através de um agregador. Então vale a pena e faça um teste aí. Tenho certeza que vocês não voltarão atrás. Você não fica preso ao navegador, ao computador e tal. Você pausa, continua ouvindo no segundo momento. É muito útil, certo? As ferramentas de agregador de podcast. Nossos canais de contato são Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Exceto no Instagram, em todas as outras nós somos @hitpodcast. No Instagram nós somos @hit_podcast. Acessem o nosso site, que é www.hitpodcast.com.br. Nós temos artigos no nosso site, além dos episódios, então leiam os artigos. A gente está agora com dois novos colaboradores. A gente já mencionou sobre Davi. Davi, que a gente entrevistou no episódio 4, virou nosso parceiro no site também. Então, ele está elaborando artigos sobre Cash Game para a gente, para disponibilizar o conhecimento dele no site. E agora temos o Mário Júnior também, que ele é profissional de MTT, grinda forte aí, também está trazendo o conhecimento dele para a galera. Então acesse nosso site, leia nossos artigos lá, tem muita coisa bem interessante para o pessoal. E agradecer a galera aí, pedir só que vocês compartilhassem com seus amigos aí na rede social, WhatsApp, etc. Lembrar que também a galera que quiser receber de antemão nossos artigos, nossos episódios aí de podcast, cadastrar o e-mail, né, lá no nosso site. E mais uma vez, muito obrigado aí a galera que ouviu, que curtiu, que não curtiu também. Valeu também, né? Obrigado por ter ouvido, por ter chegado até aqui. Obrigado por ter chegado até aqui, né, meu? O cara escutou tudo, pô. Não posso deixar de agradecer. É verdade. Enfim, muito obrigado por nos ouvir mais uma vez e até o episódio 13. E deixe seu comentário, né, meu? Principalmente se você não curtiu, porque a gente tem o que corrigir, né? Sim, nos dê o seu feedback, não é isso? Um grande abraço e até breve. Valeu.